doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed, localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 75-3425-1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida. Sempre estar presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na rua Rui Barbosa, ao lado da Farmácia Cordeiro, em Cachoeira. Telefone 3425-1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural. Sindipuc, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Cachoeira, lutando pelas categorias. O Sindipuc tem conseguido grandes conquistas, a exemplo do plano de cargos e salários da educação, além da insalubridade a funcionários da saúde e também reajuste salarial dos servidores que ganham acima do salário mínimo. Filie-se ao Sindipuc, que fica na Praça da Aclamação, Centro, próximo à Câmara Municipal da Cachoeira, na direção de Ivone Lima. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Fala, Rubem Júnior, aqui quem fala é Lourinho Brasil com Z, eu tô ligado aí na Paraguaçu, Rubem. É, aqui em São Félix, na LB Cell, no perto do campo Ipiranguinha. Manda um alô aí pra Zelão Mecânico de Moto. Anderson, pode mandar um alô aí pra Anderson, que a gente tá aqui esperando. Valeu, Lourinho, um abraço pra você, um abraço pra Zelão, Anderson, todo mundo ligado aí na cidade de São Félix, no programa Diário da Notícia. Valeu, minha gente! Aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral. RJ é distribuidora, é o bebidas em geral, RJ é distribuidora, é o lugar, vem logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ distribuidora. Telefone 75992708541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ distribuidora, distribuindo qualidade. A festa é nossa, mas quem ganha é você! Venha celebrar o nosso grande aniversário de 50 anos do Supermercado Fagundes e concorra a valiosos prêmios! Corre pra não ficar fora dessa! O Supermercado Fagundes está completando 50 anos! Além de vários prêmios, também tem preço baixo! O Supermercado Fagundes faz história e você faz parte dela! Supermercado Fagundes, há 50 anos, fazendo parte das famílias muritibanas. Sanfoneiro, porque o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é o do Arraial do Quiabo, é de Cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos, vem a gente se esbaldar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos, gente, aproveitar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a oferta é boa, vamos, gente, aproveitar. Os licores desse arraia não é mole. Faz seu pedido, se move, compre e venha saborear. E o cliente que não compra aqui com a gente, quando sair do ambiente, se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no Arraiá do Quiabo. No telefone para contato 759-8835-5567 e o 719-9178-0199. Pousada e Restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa fazem da Pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A Pousada e Restaurante Pai Tomás fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br. Mercadinho São Pedro de Saló e João. Os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Saló e João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o Tem de Tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Saló e João. Fica na Praça do Manteiga, em Muritiba. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira, loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 98885-1000. Realização Prime Empreendimentos. Atenção você de Cachoeira e região, marque já sua consulta na Clínica Integral, pelo Telezap 759-9247-6141. Atenção pais e também responsáveis, o lugar que ensina pensando no futuro do seu filho está com matrículas abertas, é o Colégio Simonton. Há 28 anos com compromisso sério com a educação, atendendo do Fundamental 2 ao Ensino Médio. O Colégio Simonton está com dois novos números de contato. Anote aí, 719-9977-6027 e também 759-8107-5051. Ele está localizado na Rua JJ Seabra, número 23, em Cachoeira. O Simonton tem ensino personalizado, atividades extracurriculares, projetos interdisciplinares, professores qualificados e muito mais. Tá esperando o que para matricular o seu filho? O futuro dele é aqui, Colégio Simonton, um espaço completo com uma educação que transforma. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. É, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 13 horas mais 29 minutos. Diário da Notícia, entrevista. Vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera, que vai conversar com o advogado Anderson Ferreira, que vai falar sobre essa polêmica que ainda está nas redes sociais, sobre essa questão do Pix, né? Do Pix e também do uso do cartão de crédito, o gasto com cartão de crédito, que para as pessoas físicas, após ser gasto ou transferido mais de R$5 mil, as empresas vão notificar a Receita Federal falando sobre essa movimentação. Isso tem criado uma certa polêmica e Adriano conversa com o advogado Anderson Ferreira, que vai tirar as dúvidas de você, ouvinte, ligado aqui no programa Diário da Notícia. É com você, Rivera. Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, vamos bater um papo hoje com o doutor Anderson Ferreira, ele que é advogado, especialista em direito do trabalho, previdenciário e também licitações de contratos públicos.